Eu era só outra criança que sonhava em ser um herói de verdade. Mas dizem que não há esperança, porque eu nasci sem nenhuma individualidade. Como alguém sem poder vai proteger outras pessoas? Mas não posso me render, não importa o que acontecer, um herói ainda você. Meu nome é Midori. Assim no mundo onde todos têm superpoderes, onde heróis arriscam a vida pelo bem comum, meu maior sonho é salvar o mundo como todos eles. Mas superpoderes eu não tenho nenhum. Mãe me diz que não é verdade, isso não é justo. Se não tem individualidade, então eu sou inútil. Eu quero ser como o All Might, proteger o mundo. Não vou desistir do meu sonho, eu vou fazer de tudo. Por muito tempo eu fui humilhado e maltratado, mas na jornada de um herói sofrimento faz parte. Meu amigo de infância sempre me chamou de fraco, mas eu vou provar pro Gachan que eu não sou um covarde. Eu não acredito, na hora do perigo fui perdendo minhas forças, será que estou morrendo? Então eu vejo um brilho seguido de um sorriso, e ele me dizia: não precisa ter medo, agora está tudo bem porque o Might está aqui. O maior herói de todos na minha frente eu vi. Você é minha inspiração, eu quero ser igual a ti. Enfrentar os meus vilões e nunca deixar de sorrir. Ouço um pedido de socorro, Gachan está em perigo. Meu corpo move sozinho pra salvar o meu amigo. É nesse dia que a verdade se constrói. Eu não posso me tornar herói, porque eu sempre fui um herói. Meu sonho vai ser real, você é um herói de verdade. Eu herdei uma fora, o superpoder do amor. Vou lutar pelo bem mesmo que o meu corpo quebre. Se eu posso ser herói, você também consegue. Detroit Smash, meu sonho vai ser real. Você é um herói de verdade. Eu herdei uma fora, o superpoder do amor. Vou lutar pelo bem mesmo que o meu corpo quebre. Se eu posso ser herói, você também consegue. Detroit Smash, sou pra herdar o poder do símbolo da paz. All Might viu em mim o que não viu em mais ninguém, a determinação de alguém que é capaz de sacrificar a própria vida tentando defender alguém. Por isso eu treinei pra poder ir mais além e me provar alguém capaz de fazer o bem. Cada teste eu passei e eu me superei. Acredita, eu entrei, aluno da UA. Nunca desista do que você acredita, mesmo que o mundo te diga que são só sonhos bobos. Eu era só um garoto acreditando em sonhos, e essa história de como eu me tornei o maior herói de todos. E mesmo que o seu sonho pareça impossível de alcançar, você tem que acreditar. Todos podem duvidar.